Autorizado a decolagem para o 35345. Fãs visuais, reporta a 20ª milha. Inicialmente até o ponto de espera do par de autoridades e quando lá chamará a torre em 118.6, o ajuste no 0.4. Poder confirmar o POB? Olha, mantenho o nível final 340. Quem restrito 340620, em caso de falha, mantém. É 3663, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém no zero, 3663. Salvador, o gol 1605. O 1605, Galanhão, centro número 2, cópias, prepara a subida da El. 360 já aprovado. Centro da El, 360, guardando cópia, o gol 1605. Solo, bom dia, Xanem 6312. Pozu Livrou, tá na Alfa aqui, você escuta. 6312, prossiga via Alfa, bem-vindo e mantendo antes da Juliette. Mantente da Juliette, via Alfa. 6312. 5345, contato radar, para o 380, saída da El, Leda, Eudes. 380 da El, Leda, Eudes. Possibilidade de voar da El do presente? 5345, autorizado Valeda. Autorizado Valeda, obrigado. Então vai passar em qual radial? Ok, sim, só um minuto. Prepare a subida inicialmente a Arabora Elefa. Da Brasília, 340 será coordenado, só um minuto. Yankee Serra Serra, vento sul, 0.8 nós. Não tem tráfego, vai reportar. Qual o pátio do Salvador? Gente, então direto, pátio do Greer. Chamando o solo, Yankee Serra Serra. Esse 6.63, decolagem autorizado no 0.5, 0.69. Livre decolagem do 0, o 3.63. 9, na posição de número 8, puxa, Fiona. O azul 4299, só um instantinho para iniciar no 08. Temos o Airbus da Bianca para ingresso no 0, ok? Só um instantinho, me escuta, por gentileza. Ok, aguardando, 4299. Passivo, 233. Solo 6225, pronto para o pushback, excelente. Gente, 2733, agilizando então ingressa na pista e chama a linha de pronto. Só dois, prossiga. Três atrás, decolou 5-4, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. Bom dia. Prossiga. Me chamar para início do táxi, por gentileza. Agora, estamos prontos para o táxi. Estamos com 135 a bordo, autonomia será de 4:10 e o alternado é Leão. Sim, táxi via pátio, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-9, um bom voo. Gente, no 0-9, obrigado. O Ocean Air 6302, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette, 1-0 é o portão. Após o Gol, ingressa e vai para o 10. 6302, graças. O Azul 4299, na escuta. Prossiga, 4299. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Avianca, retaguarda autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Gente, após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi, 4299. O Xaner 6225, na escuta? Confirma, chamou a 6322? O Xaner 6225. Na escuta, 6225. Ordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda autorizada pushback, sinalmente, reporta táxi. Após a passagem do Boeing da Gol, reportará para o táxi 6225. Serra na escuta. Força 2733, tem livre decolagem, vento no momento, 200 graus com 7 nós. Após posição Elefa, onde intercepta a Pêndulo 197, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5110 no transponder. 0340, decola da 10, com curva direita na árvore, Elefa 12080, controle 5110, transponder, Pêndulo 17, a rota, 3304. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento, 3304. Portão 4, chama pronto, 3304. O Gol 9605, pronto, cópia? Afirmo, 605. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5107 no transponder. Galeão autorizado, nível 360, decola da 10, primeira curva esquerda da El, Leda, após Bridge. Intercepta a rota do plano de voo via uniforme do Ludei. O controle 208 e o transporte 5107 para o Gol 1605. Correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento, Gol 1605. Chama lá, 1605. P5345, chame Centro Recife, 1251, alterna 3325. 25133-25-35345, muito obrigado, bom dia. Bom dia. SR já iniciou? Porte para o sol. Passou para o 080, após 2000 pés, vou ir direto coral. 2733, então agora na saída coral para o 080. Prossegue após 2000 pés direto coral, então. Afirmativo, você é 2733. Tem aqui 2733. Ok, tá autorizado iniciar no, na RMAR, reportando fora do solo. O vento no momento 200 graus com 10. 486, informação de tráfego, um helicóptero decolando no setor norte, agora a 2 milhas do aeródromo, não interfere nessa aproximação, ok? Afirmativo, 386. Que reporte, final para o pouso. Três, chame Centro Recife, 1251, alterna 3325. Solo controlado da mesma, vento 200 graus com 8 nós. Portará no solo controlado da 1-7. Fique atento ao tráfego na aproximação da 1-0. Visual com tráfego não vai interferir em acerto. 3 autorizado, voar direto coral. 3-3. O 923 após a Airbus ali mantém. Após a Airbus ali mantém o 904. Solo Salvador, bom dia, Trip 5221. Trip 5221, bom dia, informação em curso agora, quilo. Vitória da Conquista 200, só um instantinho, cópia, prepara a saída Arbor, aguardando. 200, saída Arbor, aguardando cópia, Trip 5221, graças a Deus. Visual, reporte, solo controlado. Aproxima direto o Grael ou vai pra cabeceira, em CSR? Cabeceira 1-7, e segue táxi até o Grael. Sim, autorizado, tem cabeceira 1-7, 220 graus agora com 7 nós. Serra. de Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera chama a torre 6225. O azul 4299 para o táxi com 95 a bordo, 445 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Gente, foi 0233, modificado ao 01 no sul para 2500 pés, o ajuste 1099. 2733, então agora modificado para 2500 pés, o ajuste 1019. Bom trabalho, 4299. Solo controlado, Yankee CSA. Ciente, frequência livre estacionária, Yankee CSA, parte do greve, bem-vindo. Grato, bom dia, cara. Se reportando, Santa Cruz Juliette, para ingresso. E a Alfa, reportando Santa Juliette. Trip 5221, pronto, cópia. Pronto, cópia, trip. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto destino. Controle 120, decimal 8 e aciona 5115 no transponder. Gente, autorizado 200 para Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, saída Arbor, após direto. 128, controle 5115, transponder trip 5221, reportará para puxa acionamento. Gente, o ajuste no 019, o trip 5221. 1.019, graças, senhorita. Então 3486, após a passagem ao Embraer do Azul, ingressa Juliette, meia dúzia ao portão. Após passagem do Azul, ingressa via Juliette, para o portão meia dúzia. 3486. Paulo Salvador, Bono 605, a posição 3, pushback, acionamento. Bono 605, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Embraer do Azul, retaguarda, autorizado, reporta táxi. Após o Embraer, vai iniciar o voo 605. 23, irá decolar mantendo o eixo até 3.000 pés após segue no perfil da Dael. Livre decolagem, vento no momento 220 graus com 11 nós. Livre decolagem da 10, voo 903, mantém 3 em frente, depois segue Dael. Voo 6225, ponto de espera pronto. A linha mantém após a rolagem. Após a rolagem, a linha mantém, 6225. Além do litoral para ele, é o do Fosseiro 2733. Última na esteira 2500 pés. Estimativo. No 923, decolado agora 05, controle 120.8, bom voo. 208, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol no 923, na sua escuta. Gol 1923, contato radar, vou para o 360, vou direto Leda. Quando Leda dá presente, gol 1923. 35, vento no momento 210 graus com 10 nós, liga decolagem. Ele deu a colagem, né, 2 vezes. Salvador, bom dia, o Azul 4299, ponto de espera da 10 visual com a Avianca decolando. Ali mantém, bom dia, 4299. Ali mantém, 10, 4299. Para o táxi do Gol no 605-342-178, Campinas alternado. O Gol no 605, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 09, confirma apenas o POB, por gentileza. É, 178, via Índia Alfa no ponto de espera 18,6, o Gol no 605. Sim, time, bom voo. Já, até bom. O 1888, chegada Mari, desça para o 050. A 299, vento 210 graus com 10 nós, liga decolagem. Iniciando no 10, 4229. Na 631, oportunidade de voar tona, 2000 com referência. Será 631, manter a chegada. Mantém chegada. Bom, no 605. Bom dia, ali mantém. Ali mantém o 605. Está colado agora os 10, controle 120.8, bom voo. 08, boa, 4299. Turno 072, chegada Mari, desça para o 060. Patrulha Salvador, bom dia, 4299, decolou na Dael, na sua escuta. Azul 4299, sou para o 360, saída da Dael. 360, Dael, 4299. 305, 200 graus, 89, livre decolagem. Livre decolagem, voo no 605, na 10. 6319. 6319, desça para 2 do pés. O ajuste ao 019, autorizado final LS X-ray, reposta estabilizado no localizador. Trabalhei no localizador até 2 mil pés no X-ray, 6319. Gol 1926, chame e recebe Recife no 251, alterna no 3325. 251, 3325, obrigado. O 6319 pode fazer a 4 mil de pelo? 6319, livre da restrição e pelo. Obrigado. Reporta táxi. 5221. Tente a 0131 no 500 pés. Reporte final para o pouso. 605 decolada agora aos 2. Ao 13, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, até logo. Tá livre, reporta táxi. Autorizado, a gente chama para táxi, 3304. Controle Salvador, Gol no 605. Gol no 605, contato para o 360, perfil da Dayon. 360, perfil da El, Gol no 605. Bom dia, Ocean Air 6312, 20 da Quilo para cópia. É 6312, informação em curso Quilo confere, Recife 350, copia? Copia, 20 da Quilo. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5105 no transponder. Recife autorizado no 350 pela Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, Caju. O controle é 1208, o transponder 5105. Oxa, né? 312. Correto, confirma o portão. 10. Gente, 10, chama pronto para o inspecionamento, o Oceaner 6312. 6312. 1888, desça para 2 mil pés. Ajuste 1019, livre da restrição e SAP. Gente. 2000 pés, livre da restrição ETAP 19, gol no 882. Gol 1072, extra para o 050. 6225, solicite ao centro Recife na frequência 125.45, alternativa 1.685. Ok, Recife 1.245, 2.085, obrigado, bom dia. Localizador 6319. 6319, compete a aproximação final, torre 1.86. 86. Gol 1888, autorizado final LS, aposta estabilizado, localizador. Azul 4299, chame centro Recife, ano 251, alterna 3325. 251, 3325, azul 4299, boa. A gente vai seguir o Airbus da TAM via Pátio Índia Alfa, quando pronto 118.6. Muito obrigado, senhorita, um ótimo trabalho, até daqui a pouco. Aeroporto externo baixo travado. Agora. Terra na escuta? Confirma o local de sobrevoo? Radial ideal e quantas milhas se afasta de Salvador, confirma. O vento no momento é o de 220 graus com 5 nós, pista livre, pouso autorizado na 110, o 63 no 1. Livre pouso na 10, 63 no 1. Um instantinho para a cópia, o Yankee Serra Serra. Não entendi do Yankee Serra Serra. Pode embarcar aguardando apenas a cópia e decolagem, minha criança. 3304 para o táxi com o SIM de 4 horas e 1 de autonomia, 146 abaixo. Sim, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 110, ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1099, um bom voo. Indy Alpha 109, 186, 3304. Bom dia, tá 3859, autorização 360 Curitiba, informação quilo. Frequência livre, coordenação. Árvore. 360, prepara a saída árvore, eleva aguardando, número 2. Árvore, eleva aguardando. Serra Serra na escuta, pronto, copy. Autorizado o grupo de Zulu, 500 pés, decolagem da... A partir do pátio do Braem, coordenação com a torre, comprou a norte. O controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 0142 no transponder. Gol 1072, desça para 2000 pés, ajuste 1099, livre da restrição ITAP. Autorizado, final LSXA, após estabilizado no localizador. Ok, 2000 pés, 39, livre da restrição, após estabilizado na X-Ray, gol 72. Nome da localidade? Chueira copiado. Transfere agora a torre 118, decimal meia dúzia, que Serra Serra. Solo. 2223, remoto no 4, puxa em zona. Mande 2. Gente, mantendo o ponto de espera, trip 5221. 23 para o puxa em zona. Passaredo 2223 na remota ou no 4, autorizado, reporta táxi.